Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, na sua edição de número 343, hoje, dia 10 do mês de novembro do ano de 2001, 19 horas dessa noite quente de quarta-feira. Estamos aqui transmitindo ao vivo diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Lembrando sempre a você que nos acompanha, se você está no YouTube e ainda não se inscreveu no canal da USE Piracicaba, inscreva-se. É sempre bom lembrar aqui que a maioria das pessoas que nos assistem, que nos acompanham, ainda não estão inscritas. E além de se inscrever, lembre-se também de clicar no botãozinho logo do lado. Para ativar as notificações, onde tem um sininho para ativar as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal da USE Piracicaba ou pela União Rádio Web, você será notificado aí no seu dispositivo, no seu celular, no seu computador, para não perder nada. Lembrando que também por este canal nós sempre divulgamos os eventos, as atividades espíritas que acontecem em Piracicaba e região. Lembrando que essa atividade, o programa Visão Espírita, está ligado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, uma entidade que congrega mais de 30 centros espíritas aqui da cidade e da região. E você também, que nos acompanha pelo Facebook, também curta a página da União Rádio Web e, além de curtir a página, você também compartilhe os nossos vídeos. Assim você vai ajudar a fazer com que essa mensagem, com que as reflexões que nós trazemos aqui para o nosso aprendizado sejam também, alcancem também outras pessoas que necessitam desse aprendizado. Muito bem, e também é sempre bom lembrar a importância de você participar, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Você pode escrever lá o seu comentário, deixar o seu joinha, o seu ok, e também fazer a sua pergunta, o que é muito importante. O tema do programa de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre pacto com espíritos, sobre feitiçaria e sobre magia negra, o que o espiritismo nos ensina, o que os espíritos nos ensinam sobre esse tema. Para falar sobre esse tema tão palpitante, nós temos a alegria de receber esses dois queridos companheiros nessa noite agradável. Inicialmente, eu quero dar as boas-vindas para o nosso companheiro Alex Bonafini. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Wilson. Boa noite, os amigos internautas que estão nos acompanhando nessa noite. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. Sem dúvida, alegria para todos nós. E é também com essa alegria que nós saudamos o nosso companheiro Rogério Azevedo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite ao Wilson, Alex, o pessoal aí que nos acompanha. Mais uma vez esse trio bacana para a gente passar algum tempinho aqui refletindo, avaliando algumas coisas importantes, não somente para nós, mas para todo mundo que já observou que esse tipo de assunto vale a pena para a vida. Sem dúvida alguma. Antes de iniciar, né, nós sempre iniciamos com uma prece, mas antes de colocar a prece aqui da Terezinha Oliveira, eu vou colocar um recado para vocês. Primeiro, deixa eu colocar aqui, deixa eu mudar a imagem de fundo para ficar bonitinho aqui, colocar o jardim, olha lá que gostoso. E agora a gente vai então dar o recado. O recado é: no próximo dia 27 de novembro, é um sábado, às 14 horas, o nosso querido companheiro, que é presidente, atual presidente da USE Piracicaba, o nosso amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas, realizará um seminário espírita lá na União Espírita de Piracicaba, ali na Rua Regente Feijó 933, no centro. Estou falando para quem não conhece a União Espírita de Piracicaba, você está em outra cidade. Começa às 2 horas, sobre o tema sexo e obsessão. Então, participem, compartilhem também esse vídeo, compartilhem o link. Eu vou pegar aqui o link do evento que está no portal da USE Piracicaba e vou compartilhar aqui nos comentários para que você possa depois também compartilhar com seus contatos. É um tema muito interessante: Sexo e Obsessão, Seminário Espírita, com Álvaro Vargas, 27 de novembro, sábado, às 14 horas. Nós esperamos você. Mais informações pelo telefone, pelo WhatsApp 98877-3276. 8022. Vamos então à prece súplica na doce voz de Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Esse ambiente de paz, de espiritualidade, depois de ouvir essa linda prece, que é uma poesia, na verdade, né? Muito linda, na voz da Terezinha, a gente pode, então, introduzir o tema. E para isso, nós selecionamos um texto de Allan Kardec, texto que foi retirado da obra O que é o Espiritismo? Logo na introdução, no capítulo 1, no item 24. É um texto breve, realmente só para introduzir o tema para as nossas reflexões. Vamos ao texto de Allan Kardec. Em todos os tempos, houve médiuns naturais e inconscientes que, pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios, que dispunham de conhecimentos acima do vulgo. A ignorância exagerou seu poder e, muitas vezes, eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a. Daí a justa reprovação de que foram objeto. Ora, basta compararmos o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns, para conhecermos a diferença. Mas a maioria dos críticos não se quer dar a esse trabalho. Longe de ressuscitar a feitiçaria, o espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, artimanhas, amuletos e talismãs, ao reduzir os fenômenos possíveis ao seu justo valor, sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer entre médiuns e feiticeiros provém do erro em que se acham, julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a razão dessas pessoas acreditar que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre, no que estão perfeitamente com a verdade. Entretanto, se antes de apedrejarem o Espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os Espíritos não estão sujeitos ao capricho de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado. Isso nos leva à conclusão de que os médiuns não são feiticeiros. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, querido companheiro Alex, Rogério. Kardec sempre nos impressiona, né, pela sua capacidade de síntese nas respostas, né, em tão poucas palavras. Eu lembro quando nós estudávamos o Livro dos Espíritos diretamente aqui no programa Visão Espírita, é até difícil comentar Kardec, porque resta pouco para comentar quando ele explica um fenômeno, seja lá o que for. Não é à toa que esse professor foi escolhido para ser o codificador, né, o responsável pela codificação espírita. Alex Bonafini, tendo em mente o texto que nós acabamos de ler, eu quero já apresentar a primeira pergunta para você, e essa pergunta vai ser importante, porque nós, muito do que a gente vai discutir, né, a partir das próximas questões, tem a ver com o entendimento dessa mecânica que você vai nos explicar agora. Então, eu quero que você fique livre para fazer qualquer comentário com relação ao texto que nós lemos também, mas que também já responda a essa pergunta, que é: como se estabelece a conexão entre um encarnado e um espírito? Quais são as condições necessárias para que se estabeleça essa conexão? Alex Bonafini. Certo. Bom, a respeito do texto, vale a pena a gente pontuar a respeito dos médiuns do passado, os oráculos, as vestais, os profetas, não é? E vale a pena a gente pontuar também o Deuteronômio, que eu até estava procurando aqui, que ele cita a respeito dos feiticeiros, dos adivinhos, né? Ele fala assim, que pratique adivinhação, se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Aí eu já achei um texto aqui que está escrito, que seja médium, aí já não é do tempo, né? Porque o termo foi criado por Allan Kardec 1.500 anos depois, e eles incluíram, né, que é uma fraude. Eu acabei pegando um texto fraudulento aqui, né? Porque na época não existia esse termo médium, que foi o termo criado, né, por Allan Kardec para citar os intermediários entre os espíritos e os homens. Então, era considerado feiticeiro aquele que tinha algum poder, que escapava ao vulgo, que eles achavam que era aquém das leis naturais, eram pessoas excepcionais, mas, assim, eles colocavam numa mesma vasilha os bons e os ruins, porque tinham os que faziam só o bem e muitos que faziam só o mal. Os grandes comandantes do passado, eles se utilizavam dos chamados feiticeiros, né? Mas nesses intermediários, que tiveram muitos nomes ao longo do tempo, para vencerem guerras, olhando nas tripas de animais, fazendo previsões nas tripas de animais, na água, no fogo. Nostradamus enxergava o futuro no fogo. Ele olhava o fogo e enxergava o futuro, fazia a previsão, que é a segunda vista. Outros enxergavam na água, outros nas tripas de animais, como era muito comum para pesquisar a respeito de caminhos seguindo uma batalha, não é? Então, eles foram muito utilizados ao longo do tempo e muitos foram mortos pela ignorância, pelo período do pensamento místico infantil a respeito da religiosidade, tendo que vir o Espiritismo ao seu tempo para esclarecer esses fenômenos. Vale lembrar, 18 séculos depois de Jesus, veio o Espiritismo para esclarecer os fatos. Então, não tinha médium nem mediunidade na época do Velho Testamento. Isso é impossível, isso é uma fraude, que consta em algumas obras, que é uma ação de má fé, vale aqui lembrar, porque tem dolo, porque quem estuda minimamente as religiões sabe que o Espiritismo tem 160 anos desde a sua fundação, não é? Então, isso é uma fraude. Quanto à sua pergunta, Wilson, É necessário que tenha afinidade fluídica para ter o fenômeno. É necessário ter afinidade. Se você não tem afinidade entre espírito e médium, se não estiverem na mesma frequência, se não tiver ressonância energética, magnética, não há fenômeno mediúnico. Então, aqueles que trabalham com espíritos inferiores para fazer o mal, porque os chamados feiticeiros, bruxos, os que realizam magia negra, pactos, que existem até hoje, e é muito comum em algumas religiões, eles simplesmente eles vibram com os espíritos inferiores. Há uma afinidade entre eles, entre aquele que quer fazer o mal e aquele que se dispõe a auxiliar no mal. Não existem mocinho nessa história. Existem, sim, pessoas que estão equivocadas, que acham que o mundo espiritual está à sua disposição para conseguir o que se quer, como se fosse uma mercadoria. E não é assim que funciona. Então, para isso ocorrer, tem que ter afinidade. Assim como para você trabalhar com espíritos superiores, também é necessário ter afinidade fluídica. Existe uma parte no Livro dos Médiuns que é perguntado a eles, né, os imortais, como que eles se sentem numa reunião que as pessoas têm interesses inferiores. Eles respondem na seguinte terminologia: nós nos sentimos como sábios numa assembleia de tolos. Então aí você começa a entender mais ou menos como funciona a vontade, o querer e mais a intenção daqueles que se comunicam. É muito interessante o que você coloca, Alex. E como eu disse, isso é imprescindível para a gente poder entender o que vem depois. Então, um médium bom, uma pessoa boa, que esteja movida por bons interesses, tende a fazer contato com entidades, com espíritos da mesma ordem, de uma ordem superior. Já uma pessoa que está tentando levar vantagem, por exemplo, ou enganar, não significa que ela esteja enganando e que ela não vai, né, não vai estabelecer contato. Às vezes ela também é um médium e também vai estabelecer contato, só que os espíritos que vão respondê-la já são diferentes. Alex, eu me lembrei de uma coisa, o que você falou, uma vez eu fiz uma palestra sobre esse tema, já vou passar para o Rogério falar, mas eu achei interessante, e eu lembrei que eu tinha um slide, eu achei aqui, eu vou colocar aqui para a gente ver junto. Vocês querem ver aqui? Interessante? Deixa eu mudar aqui a posição nossa na tela, peraí. Ótimo. Olha que interessante, gente. É, são os três trechos bíblicos que o Alex aí acabou de falar para a gente, olha. Então, lá na Bíblia Almeida, corrigida e revisada pela Sociedade Bíblica do Brasil, aparece o texto: e Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade, e Saul tinha desterrado, isto é, tinha mandado embora daquela terra, os adivinhos e os encantadores. Essa é a frase desse trecho, né, dessa tradução. Agora, o mesmo trecho, só que de uma outra tradução, da nova tradução na linguagem de hoje, NPHL, da Sociedade Bíblica do Brasil. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a sua morte e o haviam sepultado na cidade de Ramá. Até aí está igualzinho. Onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Exatamente o que você falou. A palavra médium só surge com Allan Kardec. Allan Kardec é que cria esse termo para identificar essas pessoas, né, que o auxiliaram na codificação. Sim. E aí uma outra tradução, olha lá, da versão internacional. Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os... Olha lá o que está escrito. Espíritas, meu Deus do céu. Pois é. Que fraude terrível. Gente, não dá para gente... Assim, eu trouxe realmente por curiosidade, tem a ver com o nosso tema, é claro, mas aí está na Bíblia, né? Em 1 Samuel, né? 28:3, é isso? É. 1 Samuel 28, versículo 3. Usa a palavra espírita. Estamos condenando. Exatamente. E é por isso que a gente tem... É importante que a gente possa informar as pessoas, né, de que na época não existia espiritismo, portanto, não poderia existir espíritas naquela época. Qualquer equivalência que tentem fazer não diz respeito à codificação de Kardec ou à maneira como a gente interpreta, né, certos fenômenos sobretudo na comunicação com os espíritos. Muito bem, querido companheiro Rogério Azevedo, depois do comentário do Alex, quero que você tenha liberdade para poder falar sobre o texto também de uma forma geral, mas que também aproveite, né, você vai falar sobre isso, que está no texto, né, e comente. Quando a gente olha para o passado, Rogério, a gente vai encontrar muitas religiões que são baseadas em oferendas, em sacrifícios, até sacrifícios humanos, né? A gente tinha lá entre os incas, entre os maias, entre os astecas, e impactos, né? Sobretudo impactos com aqueles que naquele tempo eram tidos por divindades. Então essas entidades hoje que nós reconhecemos como espíritos daqueles que já viveram, na época eram tidos como divindades. Mas ainda hoje nós encontramos religiões que oferecem presentes às entidades espirituais. Existe algum fundamento nessa crença de que os espíritos desejem, né, ou necessitem de algo material, de algo aqui do plano físico para eles lá, a ponto de se colocarem à disposição da vontade daqueles que o invocam para obter certos benefícios? Isso é, olha, eu estou no meu trabalho, a coisa está feia no meu trabalho, aí eu vou procurar alguém que vai me pedir para fazer uma oferenda para poder melhorar a situação no meu trabalho. Qual é a base dessa crença, Rogério? Olha, Wilson, eu vou fazer uma analogia que talvez nos leve a uma reflexão melhor para uma resposta de se os espíritos precisam ou não disso para levar sua vida ou para sobreviver, se eu puder usar essa palavra também. Se perguntássemos para uma pessoa, olha, você precisa de álcool para sobreviver? E a resposta seria diferente dependendo da pessoa que respondesse. E é difícil lhe responder assim com uma resposta objetiva, porque alguns vão evidentemente, dos espíritos, vão dizer, aqueles que necessitam, que sim, e alguns que já compreenderam o significado da vida, já escalaram alguns degraus que nós ainda estamos aqui nos debatendo, vão dizer não. A semelhança daquele que pode responder se ele necessita imprescindivelmente de álcool para viver ou não. Para aqueles que responderiam sim, necessita desse fluido ou desses sacrifícios, porque, primeiramente, a gente precisa fazer uma pausa para entender o significado do próprio sacrifício em si. Porque os espíritos, eles, a questão não é o sacrifício, mas sim objetos ou seres vivos, ou objetos que estão dentro de um processo evolutivo de vida, que são impregnados de fluido vital. Isso poderíamos compreender como flores, plantas, tudo que estava vivo, no nosso entendimento um pouco mais comum. Assim como animais, pessoas, tudo aquilo que é impregnado com fluido vital, ou seja, que tem vida, pode ser utilizado por um espírito para suas vontades que talvez não sejam tão elevadas. Como nós estávamos falando daqueles que espíritos que fazem parte da afinidade daquelas religiões que se utilizam de sacrifícios ou oferendas, nós podemos compreender que eles são convocados a atender um dado chamado, uma dada atividade. Por exemplo, eu quero fazer uma magia para que uma pessoa goste de mim. E estou utilizando essa nomenclatura no senso comum para que a gente possa entender. Ah, eu gosto tanto daquele fulano de tal, eu quero ele para mim, pode ser casado ou não, mas o meu desejo diz que eu tenho que fazer alguma coisa. E eu vou lá fazer um certo trabalho. Um trabalho que se utiliza de um prato de comida, de maçãs, farofa e galinha, às vezes, também pode fazer parte. E você faz aquilo crendo, evidentemente, que o espírito irá lhe atender. Esse espírito utilizar-se-á do fluido vital contido naquela oferenda para tentar atender a necessidade ou chamado daquele que pede algo, seja o que for. E, geralmente, quem pede algo nesse sentido não pede algo para o bem. Pede algo encarando a seu egoísmo, a sua necessidade ou, quem sabe, desejando o mal de alguém. O que já complica um pouco a nossa análise, justamente porque, puxando o gancho do que o Alex havia falado, nós, espíritos, temos afinidades com pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Espíritos têm afinidades entre si. E se a gente quiser entender o significado da própria afinidade em si, podemos utilizar até um exemplo. A gente vai para uma fila do banco, encontra uma pessoa que a gente fala, poxa vida, essa pessoa podia ser a minha amiga, eu gostaria que ela fosse na minha casa. A gente até chama para comer em casa porque encontrou um super amigo. E às vezes nasce numa família em que passa a vida toda como pai e filho e de repente um odeia o outro. Afinidades e falta de afinidades. Dito essa pequena digressão no meio da fala, nós necessitamos de entender que aqueles espíritos que se utilizam desse fluido vital, evidentemente que vão empreender a sua atividade para tentar atingir o objetivo que faz parte desse contrato entre partes, da pessoa que quer algo e do espírito que executará essa atividade que a pessoa pediu. Mas tem um porém, que nós nos perguntamos. E essa magia dá certo ou não dá certo? Funciona ou não funciona? Depende também. E depende exclusivamente do nível de vibração daquela pessoa que é objeto da magia. Então, para nós, Wilson e Alex, é muito interessante que nós façamos uma pequena pausa, que talvez seja o maior conflito das nossas vidas. Não somente nessa avaliação que nós estamos tentando fazer aqui, tentando entender o significado de magia, da necessidade de sacrifício de animais, mas aquilo que é mais importante para que nós compreendamos os mecanismos da vida. E nesse ponto eu chamo a atenção para aquilo que nós conhecemos como a ignorância de todos nós. Porque a falta de compreensão desses mecanismos é que nos leva a um entendimento incorreto de como tudo funciona. E o mais importante, no final das contas, pegando até uma avaliação desse texto que nós estávamos falando da Bíblia, que você trouxe com muita propriedade, de que nós, na nossa ignorância, não compreendemos nem aquilo que está escrito. Porque não sabemos sobre fatores históricos, não sabemos sobre fatores sociológicos, datas do que as coisas acontecem ou até mesmo os significados da palavra. E nós causa, então, uma falta de entendimento e compreensão desses mecanismos que nos leva a entender como as coisas funcionam para nós encarnados e para os desencarnados. Assim, essa discussão é para que nós desvendemos os significados das coisas, até para que nós possamos fazer com mais propriedade uma avaliação de como se processam esses mecanismos de afinidade ou de trocas que nós, como seres humanos, fazemos aqui na Terra, entre pessoas que comungam um mesmo ideal, podendo ser ele um ideal não ruim, um pouco ruim, e de repente moralizado, um pouco bom para a nossa vida. Muito bem. Você trouxe uma questão, Rogério, que a gente vai até se aprofundar um pouco nessa questão. E eu vou passar a bola para o Alex. Alex, vou passar uma bola meia quadrada para você aí, viu? Para você, você vai ter que se esforçar para pegar essa bola. Eu, quando comecei a estudar o Espiritismo, muito me interessei por essa questão, sobretudo dos obsessores que se aproximavam das pessoas. Vamos dizer o caso do alcoolismo, por exemplo, que é um caso que o Rogério nos apresentou aqui. A pessoa que é viciada em álcool, que não consegue ficar sem, muitas vezes, e quase sempre, a gente poderia dizer, se não sempre, está acompanhada por um espírito com essa mesma inclinação. E aí, quando eu fui estudando, né, lendo os livros do André Luiz, eu encontrei muitas situações em que isso se confirmou. Lá, por exemplo, em Sexo e Destino, tem uma cena em que André Luiz ele acompanha a ação de dois espíritos sobre um homem, acho que é Menezes o nome dele, alguma coisa assim, não me lembro muito bem, Andrade, não me lembro. Mas e faz com que ele beba, fazendo, soprando nos ouvidos dele, bebe mais uma, você está cansado, você merece, você trabalhou o dia todo, para que ele bebesse mais. E quando ele bebia, os espíritos que estavam ali se aproximava, se justapunha ele, segundo o termo de André Luiz, para sorver o resultado daquilo que ele sentia ao beber. É como se ao beber ele sentisse, produzisse, o encarnado produzisse um certo prazer, uma certa irradiação, uma certa energia, que o espírito se apropriasse. Então, o espírito sorvia aquilo ali. Mas como o espírito está no plano espiritual e ele tem uma capacidade muito reduzida de sorver os elementos do plano mais denso, ele precisa de muito, né? Então ele faz com que o encarnado beba muito para ele poder repetir aquilo. É por isso que tantas vezes a gente vê os viciados ali naquela situação deprimente, né? Bebe até cair naquela situação, coitadinho. Muitas vezes os espíritos é que estão fazendo ele beber. Eu sempre me perguntei, né? Mas se o espírito quer beber, por que ele não vai logo no alambique? Né? Lá está cheio de cachaça. Por que que ele tem que fazer o sujeito beber? Vai logo lá no alambique, ele pula no barril, ele bebe o quanto ele quer, né? Por que que ele vai atrapalhar o encarnado? Então, aí o Rogério nos traz essa visão também. Né? Quando se... Numa oferenda dessa, por exemplo, existe algum mecanismo para que o espírito possa sorver alguma irradiação, quer seja de plantas ou flores, como o Rogério bem colocou, ou de um sacrifício animal, alguma coisa assim? Será que a própria vontade, né, a posição, a oferenda em si, a posição mental de quem está oferecendo, exerce alguma influência nesse... Porque a pessoa que está oferecendo, ela não come, né? Por exemplo, o cara está fazendo a oferenda de um bode, mata o bode, mas ele não come o bode. Como que o espírito recebe e sorve isso, Alex? Então, Wilson, muitas vezes, o que acontece? Essa oferenda, o objetivo, é um objetivo místico, é um ritual. Não que necessariamente você está servindo um prato para o espírito se alimentar, ou para sorver energia. Muitas vezes, o que está na Terra, não quer dizer que o que está no plano espiritual acredite nisso, mas ele se ri e ele fica feliz às custas da ignorância alheia. Ele sente que ele precisa fazer, porque estava num livro, por exemplo, um alguidar, que é o prato que é utilizado nas cerimônias de Umbanda e Candomblé, cheia, por exemplo, de farofa, que é para uma entidade X, ou de pipoca, para outra entidade, ou a galinha, para outra entidade. Então, muitas vezes, isso daí é só um culto, um ritual, para satisfazer a necessidade daquele espírito. Mas aí entra um outro detalhe. Nesses rituais, por exemplo, tem bebidas. Cerveja, pinga, vinho, outros tipos de bebida destilada, dependendo do espírito, da entidade, da faixa da entidade que se utiliza. Então, dependendo, eles sugam sim essa energia para se satisfazer como se eles estivessem comendo. Mas em outros casos, não. É simplesmente os da Terra que acreditam que eles precisam disso. Então, a gente tem que fazer essa separação. Porque muitas vezes, esse pensamento ritualístico é daqui, não é de lá, não é? E as pessoas daqui acabam fazendo o papelão por acreditarem e se deixarem levar pela graça dos que estão no mundo espiritual. Mas lógico que sob a intuição deles, eles se satisfazem com isso. A gente pode lembrar também, Wilson, eu acho que é no Missionários da Luz, se eu não me engano, existe uma parte que tem um suicida, que ele está perto de um matadouro, e o Alexandre leva o André Luiz até lá, e os espíritos, no sangue dos animais que são mortos, eles pulam como se estivesse pulando numa piscina, felizes, regozijando por sugar o plasma daquele sangue, para eles se sentirem mais vivos, não é? Então, na sua casa, eu vou dar um exemplo, já que você tocou nesse assunto, só para a gente ter uma noção que não é só em encruzilhada, em ritual. Por exemplo, a casa que não tem a proteção divina, a proteção espiritual, que não se faz o evangelho no lar, que você tem pensamentos ruins, pensamentos negativos, você atrai espíritos inferiores para dentro do seu lar. E o que esses espíritos? Eles acreditam que eles precisam comer, eles acreditam que eles precisam beber. Tem até uma passagem que o Chico Xavier entrou numa casa para auxiliar e a casa tinha muita confusão. Então, o que acontece? Ele viu dois espíritos sugando a energia de bananas que estavam em cima da mesa, para eles satisfazerem a necessidade de comer banana. Eles falam, nossa, que banana bonita, vamos comer. Só que eles não vão conseguir comer, né? Porque eles não são materiais, a não ser que se materialize. Mas eles têm que sugar, sorver a energia para eles se sentirem satisfeitos. Da mesma forma com o álcool. O Ramatiz chama o alcoólatra de caneco vivo da lei, porque ele atrai o obsessor que desencarnou perdido no vício do álcool, que sente a necessidade do álcool, como ele não pode ir lá no alambique tomar, né? Porque ele não tem o fluido vital, ele não tem o corpo físico, ele não tem a possibilidade que seria dado por um médium, através de um fenômeno de efeito físico, para tomar aquele álcool, ele se utiliza de um intermediário. Então, em vez de você ser um médium para fazer o bem, para auxiliar o seu próximo e para trazer revelações e informações pertinentes, ou mesmo para curar alguém, você é um médium para o espírito bebê. Ou um toxicômano faz você usar droga em dobro, porque ele tem essa necessidade do mundo espiritual. Ou o sexo desregrado, que ele te influencia para você realizar o sexo desregrado, animalizado, pervertido, para ele substituí-lo num fato mediúnico, no ato, afastando o seu espírito, para ele participar daquela orgia, para ele se sentir satisfeito. Então, tudo, que nem no Livro dos Espíritos, tudo está em tudo. Tudo vai aonde a sua mente está, a sua intenção está. Muito bem, Alex, é isso mesmo. A Regina Ruda perguntou aqui, mas você já respondeu no meio, né? Enquanto ela perguntava, você já respondia. Ela pergunta se no sacrifício animal o espírito não absorve energia. Você diz que sim, a energia vital, como um vampiro, né? E a gente aqui, pelo que entende, tem também, né, a ver com essa postura de essa postura mental mesmo de quem está oferecendo. Porque ele dá também parte do fluido dele quando ele está fazendo isso, né? Que também facilita as coisas ali para o espírito poder absorver aquelas emanações. Isso é interessante, só fazer um comparativo do que eu falei agora com o passe. O médium passista, quando ele vai pedir para o alto, ele vai se colocar à disposição e ele vai falar assim, olha, em oração, sincera, ele vai dizer, olha, Senhor, eu ofereço o melhor que eu tenho, né, a vocês aqui, companheiros do plano espiritual, as minhas melhores irradiações, a minha melhor energia, o melhor fluido vital que eu tiver, o que tiver mais puro eu ofereço para poder aplicar em quem está doente. Então é uma oferenda que ele está fazendo também daquilo que ele tem de melhor. Aí alguns podem perguntar, mas o espírito não pode ir lá e pegar isso e colocar lá sem ele oferecer? Não, porque aí seria vampirismo, né? Um bom espírito não faria isso sem a autorização, a posição mental daquele que está oferecendo. Talvez um espírito, um obsessor, faria isso por sintonia, como o Alex colocou bem lá no comecinho, né, Alex? Por sintonia, sim, talvez ele fizesse isso. Então, o obsessor, mesmo que a pessoa que está obsediada não fique falando toda hora, olha, eu quero dar tudo que eu tenho para os espíritos que estão aqui comigo, né? Mas só pelo fato dele estar perturbado e atrair aquela presença, ele já se coloca à disposição dele. Então é interessante. Estarem, né? Pensa, estarem perturbados, os dois. Estarem os dois perturbados, né? Isso. se perturbando mutuamente. É importante a gente entender, então, a posição da nossa mente, né? A ação da nossa mente nesses processos de comunicação. É sempre muito importante. Muito bem, antes de passar aqui para o Rogério, mandar um abraço a todo o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Muito obrigado pela companhia. Nazaré Pereira Costa, dona Nazaré, sabe quem é? Minha mãe. Está lá em Americana nos acompanhando. Um beijo. Obrigado. Silvia Variac, sempre com a gente aqui. Noeli Pereira, Regina Arruda, obrigado pela presença. Vilma Belegarde Lopes da Silva, Francisco Moretti, sempre conosco também. Ana Maria Bonfim Matos, Maria Antônia Paduan. Saudade, Maria Antônia. Em breve já está aqui novamente. A Maria Antônia, que vai estar na União lá, fazendo palestra agora na Semana Natal com Jesus também. Glauci Cones, Leni Rossi, Raquel Sbravati, Karina Pinheiro, lá de Americana, minha querida irmã, Glória Mantovani, Patti Bonafini. Olha lá o Thales aqui também. Olha lá, conhece o Thales, Alex? Sim, Thales tá acompanhando a gente. Patti é minha irmã e o Thales, o meu filho. Ai, que lindo, que família, família unida, que estuda unida, que aprende unida. E a Regina Arruda, que eu acabei de citar aqui, que fez a pergunta. Agora vai para o nosso amigo Rogério. Rogério, a gente ouve tantas histórias, né? Sabe aqueles astros de rock que a gente ouve histórias de que fizeram um pacto com o diabo ou com o demônio? Seja lá o que isso for, né? Você aproveita e já explica para a gente também o que é isso. É claro que precisaríamos de um programa inteiro para definir, né? Mas já dá uma ideia para o nosso público, né? Pacto com o demônio, né? Que esses artistas fizeram para obter sucesso. Tem algum fundamento isso, de fato? Qual é a explicação espírita para isso, Rogério? Tem fundamento, sim. A explicação é, novamente, um acordo, um contrato que a gente pode firmar, mesmo vivo, com aqueles que já foram. Evidentemente que um contrato como esse, um acordo, necessita de ser interessante para ambas as partes, né? E a gente, na nossa ignorância, acha que o melhor da vida é obter sucesso, obter dinheiro, obter aquilo que é o material. E a gente não se dá conta de que o mais importante da vida não é a vida material. A vida real é justamente aquela que a gente não enxerga. E é engraçado que a nossa vida em si é tão rápida que numa piscada a gente se encontra aí já mais ou menos com o pé na lança de, na rampa de lançamento, né? Para poder voltar para casa. E a gente, nesse nosso afã de querer conseguir as coisas, geralmente coisas da carne, coisas do prazer, coisas daquilo que nós damos valor atualmente, nós emitimos essa emanação mental, que seria semelhante... para nós, às vezes, é até difícil explicar algumas coisas que acontecem no plano espiritual, né? Porque, para nós, é meio que na imaginação que a gente tenta dar uma certa similaridade para tentar explicar os mecanismos, né, de como as coisas funcionam. E, nesse caso, é a mesma coisa. Puxa vida, mas como é que eu faço um acordo com alguém se eu não vejo e eu só penso? E eu imagino que seja mais ou menos como a transmissão mental similar a uma voz. Imaginemos que a gente dá um grito mental falando que a gente quer fazer um acordo com o demônio, e geralmente com o demônio, que vai trazer para nós uma certa tranquilidade financeira para a nossa vida, ou um sucesso, ou aquilo que a gente desejar. E, evidentemente, que alguém vai ouvir, sendo ele o demônio que a gente imagina ou não. E ele pode até, entre aspas, se vestir de demônio, daquele demônio mitológico, com seus chifres, com seu tridente, a pele vermelha, cascos de bode, e para nós já está garantido, simplesmente ele se apresentar dessa maneira, se a gente conseguir um dia ver, ou se tivermos perto de alguém que tem a dupla vista e pode nos relatar que realmente existe alguém que está muito parecido com o demônio perto da gente. E, evidentemente, que esse ser que estará vestido ou transmutado ou plasmado como demônio ao nosso desejo, vai querer também um companheiro para depois da vida para chamar de seu, para ter como seu empregado, seu serviçal ou até seu escravo. E nós que estabelecemos essa proposta para a nossa vida, podemos estar incorrendo em problemas muito graves para a nossa existência, que evidentemente podem nos dar um certo sucesso aqui em vida. A gente fala, poxa vida, mas isso aí funciona? Pode funcionar, porque nós vamos ter um certo assessoramento do lado de lá, de alguém que vai querer facilitar a nossa vida, que vai estar trabalhando por nós, vai estar nos ajudando. Só que, evidentemente, nada sai de graça, né? Aquele que quer andar no bem, paga pelo cansaço, pelo suor, pelo esforço, pela vontade, pelo trabalho. E, às vezes, a gente perde, né? Na vida atual que a gente tem, a gente vai perdendo nessa visão de mundo que a gente acha que é o mundo que nós temos. Mas tem aqueles, evidentemente, que querem ganhar aqui. E claro que na contabilidade divina, na contabilidade espiritual da vida de todos nós, essa matemática não fica de graça, né? Então, sintetizando todo esse pensamento, né, Wilson? Tem fundamento? Tem. Tem fundamento. A gente sempre se afiniza. Nunca nós somos ilhas isoladas. Ah, eu estou vivendo, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ajuda de ninguém, eu quero somente viver minha vida. Sem a gente saber, se a gente estudar um pouquinho, se lembrar de Paulo de Tarso a dizer que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, e nuvem de testemunhas que sabem muito bem quem nós somos, o que fazemos, que nos acompanham, e às vezes até nos acompanham para a gente poder, naquela hora de fraqueza, tropeçar e eles estarem juntos para contribuir para esse tropeço. Né? Então, pelas leis da afinidade, a gente passa a estabelecer conexões com entidades, dependendo da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso coração e do nosso intento, com entidades muito perniciosas. Né? Mas, evidentemente, que essa conexão não se dá porque nós somos anjinhos, somos muito bons e a gente só faz bondade, mas deu uma vendidinha na alma lá para o capeta e está tudo certo. A coisa não é muito bem assim, né? Então, a gente precisa ter um pouco de compreensão de como as coisas funcionam. E a gente poderia até fazer uma analogia. Poxa vida, olha, eu vou fazer aqui, de repente, um contrato aqui com... A gente lembra daquelas pessoas que, de repente, fica com o nome sujo e não consegue pegar dinheiro no banco, né? E, às vezes, vai para aquele pessoal agiota, né, o nome? Isso. E, às vezes, você vai pegar dinheiro com uma pessoa que não é uma pessoa assim, que a gente fala, nossa, uma pessoa de boa vida, né? E ele empresta dinheiro para você, você quer o dinheiro, na hora ali, para resolver seus problemas, que você acha que é seus problemas, e pega o dinheiro e resolve. Só que, às vezes, o contrato por trás desse tipo de negociação é um negócio meio pesado na nossa vida atual, né? E se a gente fizer essa similaridade, se a gente não pagar, a gente sabe que existem consequências complicadas pelas quais nós podemos passar. E é a mesma coisa, se a gente poder entender, guardadas as proporções, esses contratos que nós fazemos com aqueles que já foram. E, às vezes, que não são pessoas boas da mesma maneira, mas que nos ajudam no momento que a gente imagina que precisa e quer. Sem dúvida. Muito bem. Eu lembrava aqui, né? O Rogério bem colocou, né, Alex? Que sempre vai ter alguém para responder, seja lá o que for que você pedir, ainda mais se você for num ritual, porque veja bem, se você vai num ambiente que foi preparado para aquilo, né, cujo objetivo é trazer espírito, seja lá quem for esse espírito, não só espírito de luz, mas está lá qualquer um, uma pessoa que responde quando você chama o diabo, um espírito, pense bem. Se ele vem quando você invoca o demônio, vem ele, dá para fazer uma ideia do grau de evolução da criatura. Você chama o diabo, vem ele. Então, você já sabe quem é a companhia que você está arrumando. E aí você vai pedir. Todo pensamento tem uma resposta na vida. Cada pensamento que a gente faz, não precisa nem você estar num ritual desse, né, de pacto desse daí, num ambiente propício, nada. Cada pensamento que você tem no meio do dia, você já encontra alguém que te responde. Por isso que é bom a gente aprender a substituir os pensamentos, né? Aqueles pensamentos desequilibrados que desejam o mal de alguém, né? Que pede o mal de alguém, daquele chefe insuportável, do síndico do teu condomínio, daquele parente que te dá uma dor de cabeça danada, daquele cunhado, daquela sogra. Sogra não. Não existe. Não tem problema, não. Mas sempre que você tem um pensamento em desequilíbrio, pode ter um irmãozinho desencarnado que se afiniza com esse pensamento, que vai lá tentar resolver o problema para você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, senão a gente pode fazer pactos, né? Mesmo sem saber que está fazendo pactos. E aí, eu que já participei de trabalhos mediúnicos há algum tempo, inclusive com o amigo Alex, né, Alex? Já participamos juntos e já dialoguei com muitos espíritos. Eu me lembro de um caso, de uma moça, de um espírito, que sofria demais porque ela afirmava que estava presa no cemitério. E ali no cemitério ela era obrigada a se submeter a uma horde de espíritos ali, que ela tinha uma dívida com eles, e ela não podia se libertar dali. E foi muito horrível, né? Ela era obrigada a beber sangue, coisas assim. Foi uma coisa tétrica, né? Terrível de se ouvir. Que é o que o Rogério acabou de dizer. Você pode fazer um pacto agora, você pode ter alguém trabalhando por você no mundo invisível, mas não se engane, vai ter um preço, né? E você vai pagar esse preço. Então é complicado, a gente sabe que tudo tem consequência, né? O bem que a gente produz também tem consequência, cada pensamento bom, cada ato bom tem consequência, os maus também têm consequência. Alex, a gente falou muito aqui da ação dos espíritos, né? Da magia ou da feitiçaria como sendo a ação de um encarnado que faz uma conexão, tanto que nós começamos com essa premissa da sintonia e tudo mais. Então, é o encarnado que faz uma conexão que invoca certas inteligências desencarnadas para trabalhar para ele. Uma vez invisíveis, eles têm uma facilidade maior de operar. Mas existem casos em que o próprio mago ou feiticeiro, né, assim dizendo, tem uma força própria, que ele age por conta própria. Né? Ele pode agir diretamente sobre os elementos da natureza, sobre o mundo físico ou sobre o mundo espiritual. Existem casos assim, Alex? Ah, Wilson, tem poder limitado, né? Nós temos um magnetismo próprio, não é? Que nós podemos fazer alguma coisa, bem relativo. A própria ciência já especifica algumas coisas que nós podemos fazer, nós podemos citar dentro do Espiritismo, a expansão magnética nossa, né? A exteriorização de nossa energia. E isso você não precisa de espíritos. A pessoa que deseja o mal de outrem, antes de estar atraindo um espírito inferior para fazer o mal, no momento em que ele deseja o mal para essa pessoa, que é aquela ciranda de pessoas que você citou, menos a sogra. Sim. Menos a sogra. Naquele momento tétrico que você está desequilibrado, que você está irado, que você está ensandecido, e que André Luiz disse que você está passando por um curto-circuito na alma, eu acho que é muito interessante essa terminologia. Sem dúvida. A partir daquele momento, inconscientemente, você já está enviando uma energia malsã e você pode prejudicar aquela pessoa se ela não estiver devidamente protegida, como o Richard Simonetti comentava, que é o guarda-chuva da proteção, da fé, da crença, do amor. Não é? Então, nós vivemos sob influência fluídica de pessoas, não estou falando de espíritos, dia após dia. Porque nos atravessa as ondas de rádio que nós não vemos, as micro-ondas, né? As ondas médias, curtas, longas, atravessam as ondas de televisão para nós assistirmos os programas, elas nos atravessam sem enxergarmos. Da mesma forma... Tem até o 5G agora que vai atravessar a gente também. Mais Nossa, então é mais uma coisa, né? Mas existe a nossa energia mental, o nosso magnetismo. Quando eu odeio, eu envio um petardo magnético que eu posso até provocar doenças nas pessoas, dependendo do tamanho do mal que eu desejo. Tanto que existe no livro, eu acho que é Os Mensageiros, se eu não me engano, do André Luiz, que fala na zona rural, um homem estava com uma carroça e um burro puxando a carroça, e ele começou a maltratar o animal, porque o animal estava cansado, né? Porque o burro, na verdade, muitas vezes somos nós, na história, né? De maltratar aquele que nós achamos que é o racional, nós somos irracionais. Só que aquele homem leva um coice do burro tão forte que ele cai desacordado. Os espíritos orientam o André Luiz que antes daquele animal sofrer a pancada física, ele sofre o golpe fluídico. E isso incomoda o animal mais. E ele, então, reage dando a patada do homem ao que eles têm que intervir para aquele homem não morrer. Então, imagine quanta patada no mundo espiritual. Por exemplo, você está fazendo uma prece. Aí você está na sua casa, você está meio perturbado. Aí você sente uma dor de cabeça. Você sente seu coração batendo mais forte. Você sente sufocando. Você não imagina. Muitas vezes é uma carga energética negativa de outro encarnado que está desejando o seu mal. Por exemplo, quando você faz uma ligação com a pessoa, vocês brigam, quebra o pau no telefone, aí desliga, você começa a passar mal, aquela mentalização negativa dele chegou até você, porque você também está desequilibrado, não é? Então, por isso que numa discussão não tem vencedor. Não existe vencedor, todos perdem. Porque se você ganhar fisicamente, você vai perder espiritualmente sempre. Sempre. Porque nós não precisamos dos espíritos para fazer o mal. Nós nos bastamos para isso. Mas nós precisamos deles para fazer o bem. Que são situações incomensuráveis que nós vamos precisar. Que aonde não podemos chegar. Porque para o mal é tudo fácil. Mas para o bem já se torna difícil. Porque nós não somos bons. Nós somos bem medíocres no termo da palavra de mediano. Não de uma forma pejorativa, mas como medianos. E ainda estou sendo até bonzinho. Porque muitas vezes nós somos até piores do que isso. Na nossa média vida. Baixa, né? Média isso. Baixa. É, exatamente. Um C, né? Um B menos, uma coisa baixinha. Isso. Sendo bonzinho. Tá certo. Meu amigo, interessantíssimo, né, o que você aponta para a gente dessa nossa capacidade. Sabe que essa semana, não consigo lembrar o autor, mas é um escritor. Ele disse exatamente, em outras palavras, mas o que você quis dizer agora. Ele falou, a gente não precisa procurar uma causa sobrenatural ou atribuir ao diabo ou a qualquer entidade os males do mundo, porque nós, seres humanos, temos plena condição de realizar todo o mal que está acontecendo aqui. Então, por isso que nós, espíritas, não temos a necessidade de atribuir isso a uma força gigantesca, né, equivalente à de Deus, só que oposta, né, toda poderosa que possa causar tanto mal ao mundo. Não é, deixa o mal para a gente mesmo, que a gente aqui resolve. Né? A parte do mal, a gente está trabalhando muito bem nesse setor. A gente está trabalhando muito bem nesse setor. Né? Tem que melhorar realmente daqui para frente, porque não vai caber mais isso no planeta de regeneração. O Espiritismo está aí para nos explicar. O Alex falou tanto sobre vibração, né, o Rogério. Então, olha, para sintetizar aqui, existe feitiçaria, sim. Né? Existe magia nesse sentido de manipular essas forças invisíveis. Existem espíritos que fazem isso, existem pessoas que conseguem se conectar a esses espíritos. Médiuns, existem médiuns bons, portanto, pode existir uma magia do bem. Né? Se, vamos considerar a magia como sendo a movimentação de forças, né, além do mundo físico, né, naturais, mas além do mundo físico, não vou falar sobrenatural, porque não existe, né, mas forças invisíveis existem que podem produzir o bem também, ótimo. E existem também forças negativas que vão ser acionadas por espíritos negativos, isso daí não há dúvida. Mas aí só para a gente, estamos chegando ao final, 19 horas e 55 minutos. Rogério, muitos médiuns ou feiticeiros ou magos vão diagnosticar esse quadro de alguém quando apresenta uma dificuldade, fala, nossa, eu trabalho, a coisa não dá certo, eu trabalho de manhã até de noite, não consigo pagar minhas contas, e é sempre aquela dificuldade que parece que não acaba, logo vem o diagnóstico, não, fizeram um trabalho para você. Tem uma, né, tem uma coisa feita para você e a gente tem que desfazer isso daí. E a primeira coisa que você tem que fazer, ó, você vai usar isso aqui, você usa essa correntinha, você usa esse colar, você usa essa pulseirinha aqui, ou esse talismã aqui, isso vai proteger você, vai fechar seu corpo, né? E a pessoa sai usando aquilo ali. Fala para mim, Rogério, e para nós aqui, né? Isso funciona realmente? Dá certo, Rogério? Funciona. Funciona, mas que as respostas são relativamente complexas, não são... Não da maneira como a gente acha, né? É... Mas vamos explicar. Existem pessoas que precisam de uma motivação, uma crença para colocá-la para frente na vida, para ter uma postura positiva para encarar os pepinos que tem na vida, para todos nós. A gente pensa, tem gente que pensa em Jesus e o resto está tudo certo. Encara pedrada, problema, dificuldade e vai para frente. Agora, tem gente realmente que imagina se colocar uma pata de coelho, o que quer que seja, um trevo de quatro folhas dentro da carteira, resolve o problema da vida e encara com toda vontade, coloca toda aquela vontade, aquela energia que tem, construtiva dentro de si, para mandar para frente. Mas aí eu faço uma pequena vírgula também nesse nosso comentário. Às vezes tem pessoa mesmo que está no perrengue, está na dificuldade e vai levar uma vida de dificuldade porque é o caminho evolutivo dela. E às vezes pediu isso na vida e está na pauleira e vamos continuar. Chico Xavier, por exemplo, é um espírito evoluidíssimo. E a gente consegue observar por meio da avaliação que ele pediu para vir numa vida de dificuldade para não poder ter distração, para não sair do caminho, para continuar seguindo. Tem muitos pensando agora aí, Rogério, onde eu estava com a cabeça, né? Nossa Senhora, não! Então, são coisas, evidentemente, que... Se a gente começar a conversar sobre esse, partir por esse caminho, a gente não termina aqui antes das 10, né? Mas, sintetizando, Wilson, sim, funciona? Funciona. Funciona porque, não efetivamente porque o objeto em si vai gerar uma certa energia que vai mudar a minha vida, ou vai influenciar ou a trajetória evolutiva pela qual eu tenho. Porque todos nós somos construtores de nós mesmos. Agora, se nós nos utilizamos de mecanismos que facilitem ou ajudem a nossa crença, a nossa vontade, a nossa proposta de começar a se movimentar, porque no final das contas a vida é movimento, independente se a gente vai se movimentar para entrar no buraco ou sair dele, porque a proposta está dada através do livre-arbítrio, é o que nós necessitamos de enxergar e observar, né, nas nossas vidas. Muito bem, Rogério. Então não é que um espírito, né, que foi... contratado, digamos assim, para poder prejudicar você, quando ele chegar perto de você, ele vê o crucifixo e fala, ah, eu não posso agora chegar, não, porque eu estou vendo um crucifixo, né? Não consigo me aproximar dele. Não, né? Se você tiver com esse crucifixo, mas depende de onde você está, né? Com as companhias que você está, né? Não vai adiantar nada você estar de crucifixo. Você pode estar dentro da igreja, inclusive, né? Dentro de um templo, não interessa. O que interessa é o que vai no coração, né? O templo é o coração. 19 horas e 59 minutos. A gente está chegando no finalzinho. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, queridos companheiros, que nos acompanham. Você que passou aí pelo Facebook, pelo YouTube, lembrando que esse vídeo vai permanecer. Compartilhe esse vídeo, ajude as pessoas a entenderem como funcionam as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. E o programa Visão Espírita, a gente sempre lembra, é mantido, né? Está sob a salvaguarda da USE de Piracicaba, recebe o apoio da USE de Santa Bárbara do Oeste, nosso agradecimento, nosso abraço ao pessoal da USE lá de Santa Bárbara também, que ajuda a manter o programa Visão Espírita desde 1999, olha, faz tempo, hein? 22 anos trabalhando, levando essa mensagem do Espiritismo, essa mensagem de consolação, de amor, até você, até os corações que dela necessitam. E aqui em Piracicaba, o programa Visão Espírita está desde o ano de 2014. Então, você que também nos ajuda a manter o programa no ar, lembrando que a partir do ano que vem a gente volta para o estúdio, a gente vai fazer novidades, vai fazer um podcast. Você que nos ajuda, eu quero lembrar que mudou o número da conta, tá? Agora é nessa conta que está passando na tela, é 40832-116-5, agência 0001, banco 260. Vai aparecer lá Wilson Roberto Garcia Júnior, este que vos fala, ou... União Rádio Web também pode aparecer. E você pode fazer um pix para financeiro@uniaoradioweb.com.br de qualquer valor para nos ajudar a continuar realizando essa tarefa, né? Essa atividade que tanto nos beneficia. Eu acho que, primeiro, eu me sinto muito beneficiado. Cada vez que eu venho aqui, eu aprendo, tenho a oportunidade de conversar com tantos irmãos, né? Vocês que são estudiosos, Alex Bonafini aqui, o Rogério, que anos estão estudando a doutrina, muito obrigado sempre pela presença carinhosa, atendendo ao nosso convite. E eu quero também lembrar você que ainda não se cadastrou, cadastre-se no telefone da USE, no Departamento de Comunicação, para receber as nossas notificações. O número que está passando na tela aí é o 98877-8022. Se não der tempo de anotar, não tem problema, o vídeo vai permanecer aqui no ar, você pode voltar depois e anotar com calma. Mande um WhatsApp para esse número, dando um olá, né, um boa noite, e a gente vai cadastrar você. Sempre que tiver uma nova atividade, você vai receber pelo seu WhatsApp diretamente, porque às vezes o YouTube não envia, acontece alguma coisa, então para você não perder nada, você vai receber. Novamente quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado, a gente sempre lembra que o programa Visão Espírita é feito para vocês, e eu quero aproveitar aqui a nossa companheira que mandou aqui a pergunta dela, a Regina Ruda, né? Ela fez uma comparação com o vampiro lá na questão dos fluidos, né? De absorver os fluidos, e eu me lembrei depois, né? O vampiro, aquele vampiro, o Drácula, né, de Bram Stoker, vocês se lembram que ele não entrava na casa sem ser convidado? Ele nunca entra sem ser convidado. Olha, tem muita similaridade com os espíritos, né, com os obsessores e tudo mais. Ele só entra na tua casa mental quando você convida ele. Se não convidar, ele fica lá do lado de fora. Você está protegido. Então, sabendo disso, vamos cuidar da nossa casa. Olha para quem a gente faz os convites. Muito obrigado pela presença, eu desejo a todos uma quinta-feira, uma sexta, um final de semana repleto de luz, de muita alegria, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que essa existência nos dá, essa existência que é única, é uma entre muitas, mas cada experiência aqui é única, que a gente possa aproveitar o convívio das pessoas que estão conosco, dos nossos familiares, aqueles a quem amamos, que possamos perdoar aqueles que nos ofendem, para que façamos brilhar a nossa luz e que ostentemos em nosso semblante a alegria e a gratidão de sermos cristãos e de sermos espíritas. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Eu quero passar aqui para o nosso amigo Alex Bonafini, passar para o Rogério para ele dar as últimas, né, fazer a despedida dele. Eu quero pedir para o Alex para encerrar com uma prece, meu amigo. Rogério. Eu deixo aqui, antes de mais nada, o meu até logo, mas com aquele sentimento de gratidão e saudade já por essa atividade que a gente desenvolveu há tantos minutos, tanto tempo, né, durante o ano todo. Principalmente, digo, da minha parte, nós três aqui, que sempre estamos caindo juntos aqui, né? Então, para mim, é realmente uma felicidade já meio que quase finalizar esse ano, assim, com os amigos tão bacanas, com aprendizado, com avaliação, não somente intelectual, mas aprendizado de que a gente leva para a nossa vida. E, evidentemente, que o pessoal que nos acompanha também deve estar também avaliando a sua vida da mesma maneira. E, assim, eu deixo nesse sentimento de gratidão um até logo e, quem sabe, na próxima vez, estamos juntos aqui para pensar, refletir e avaliar novamente essa nossa conduta que é tão complicada no nosso dia a dia. Um até logo e um grande beijo a todos. Eu, de minha parte, também é muita felicidade de estarmos aqui. É recíproco o sentimento, Rogério. A felicidade de nós três estarmos aqui, realizando esses programas ininterruptos, né? Com muita felicidade, com temas tão interessantes, e que isso é muito positivo para todos nós, nos causando alegria, a gente propiciando um certo conhecimento àqueles que nos ouvem. Vamos, então, nos concentrar para realizarmos uma prece de agradecimento pelas benesses da noite. Jesus, nosso irmão maior, bons espíritos, sob a égide de Deus, Criador incriado, inteligência suprema, nós agradecemos pelas benesses indizíveis que recebemos dia após dia. Agradecemos especificamente pelas benesses desta noite, pelo amparo, pela intuição dos bons espíritos, por nos auxiliar espiritual e intelectualmente nesse momento tão importante de divulgação da Boa Nova, do amor, da verdade que liberta, que possamos sair daqui enluarados, iluminados, melhores condições em que entramos. E que, acima de tudo, Pai, seja feita a vossa vontade e não a nossa. Que assim seja. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.